sable, comme un sable. J'aimerais что ли тристи солитарию, а embalar a noite escura e fria, e a perder-se no olhar da ventania que canta ao tom do velho campanário. Gemo restolho preso de saudade, esquecido, enlouquecido, dominado, escondido entre as sombras do montado, sem forças e sem cor e sem vontade. Gemo restolho a transpirar de chuva, os campos que a ceifeira mutilou, dormindo em velhos sonhos que sonhou, na alma mágoa enorme. Transpirar de chuva, os campos que a ceifeira mutilou, dormindo em velhos sonhos que sonhou, na alma mágoa enorme, intensa, aguda. Mas é preciso morrer e nascer de novo, semear no pó e voltar a colher. Há que ser trigo, depois ser restolho. É preciso penar para aprender a viver. E a vida não é existir sem mais nada. A vida não é dia sim, dia não. É feita em cada entrega alucinada para receber daquilo que aumenta o coração. Vieste tu, feiticeira, de novo.

a cansar. Sem sentido, no meio da rua, no

Canal 2 da Antena Web. sentir e não mentir, amar e querer ficar. Que pena é ver-te assim. Já sei saber de ti. Rasguei o teu perdão. Quis ser o que já fui. Eu não vou mais fugir. A viagem começou. Porque este amor é meu. E se eu vou saber que triste é viver, que sinto ai que dor. Já nem vou mais chorar, gritar, ligar, voltar. A máquina parou, deixou de tocar. Quero te pedir aos céus, a mim, a ti e a Deus, que eu quero é ser feliz. É de pedir aos céus. Este amor é teu. Eu já só vou amar. Que bom não acabou. A máquina acordou. Tenho uma boa tarde com o canal 2. Voltei a tentar passar pelo jardim das estátuas. E as balas faziam um efeito das nuvens de fumo. Da cabeça delas. Lançamos-se assim. E fiz com que fosse o espaço por entre as ofensivas. Saltei em velocidade, deixando atrás de mim. Retrospectiva. Valeu a pena. Valeu a pena. Valeu a pena. Valeu a pena. Lançamos o fio. Voltei a tentar passar pelo jardim das estátuas. E as balas faziam o efeito das nuvens de fumo. Cabeça dela. Lançamos-se fio. E fiz com que fosse o espaço por entre as ofensivas. Saltei em velocidade, deixando atrás de mim a desilusão da nova geometria. Hoje penso em retrospectiva. Valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena. que acenda as noites em qualquer lugar. Sejas arder com ela enquanto bebes o perfume que ela deita nos seus trapos de cor para te embriagar. Essa miúda é um exagero. Diz que sem ti não sabe o ar. Adoras voar com ela e enquanto inventas passos novos ela vai arquitetando uma teia para te aconchegar. Essa miúda faz-te acreditar que o sol é um presente que a aurora traz principalmente para ti. Dizer com o que ela te diz com o olhar. Essa miúda faz-te acreditar que o sol é um presente que a aurora traz principalmente para ti. Com o canal 2. Beijo no final para te